1896, chame o centro Recife na frequência 125.45, alternativa 1268. Tucan, 3520 autorizado o procedimento, reporte localizador. Localizado INS, reportando do localizador, tá 3520. A Delta 3520. 3520, completa final, chama a torre 1 no 895, no pouso. Pará, 3295, obrigado, até já. 2 Salvador, boa noite, está 3520. 520, reporta 3, checado. Boa tarde. E travou, tá 3520 visual. 3520, livre pouso 10, vento 090 graus, 139. Livre pouso 10, tá 3520. Oito no meia, bom dia, está na identificação, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, chegada Mari. 2-0, Fala 3-4, direita na minha escuta, Alfa Juliette, portão 04. Escuta, Alfa Juliette, 04, 3-5-2-0. 1896, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Boa noite, eu tô 3520. Prossiga. Pode adiantar a saída para Aracaju? Puca, Jamo, após direto. Confirma, Puca? Jamo, após direto. Obrigado.